minhas palavras eu canto a vitória sobre o mundo e os meus inimigos. Em tuas palavras descansa a minha alma. Pelas tuas promessas espera o meu coração. Nos prostramos aos teus pés, te adoramos, pois tu és nossa rocha e a nossa fortaleza. És o príncipe da paz, com Jesus nós somos mais, muito mais. Tuas palavras eu canto a vitória. Tuas palavras eu canto a vitória sobre o mundo e os meus inimigos. Em tuas palavras descansa a minha alma. Pelas tuas promessas espera o meu coração. Nos prostramos, prostramos aos teus pés, te adoramos, pois tu és nossa rocha e a nossa fortaleza. És o príncipe da paz, com Jesus nós somos mais, muito mais e vencedor. Amigo verdadeiro, o Deus eterno.